alegria, emoção, diversão. Isso é Super Pop. O Águia de Fogo sob o comando dos DJs Ellison e Juninho. O verão chegou, chegou, chegou, chegou. A cidade do som está formada. Alô, Caribino! The City of Sound is formed. Coelho! Alô, meu vereador gordo! Vai até mais eventos! Voando! O Águia de Fogo sobrevoando o Caribe! Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Abrindo tuas asas, meu águia! Abre! Abrindo! E dá-lhe bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bicada! Eu vou dar-lhe a bicada, bicada. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Segurou! A galera do Paysandu tá indo lá. Quem é do Clube do Remo também? Bota o Brasil pra cima, cima, cima. O bagulho vai doidar! Já! Saber, cadê a galera do Flamengo que não é líder? Cadê a galera do Flamengo? Cadê a torcida do Corinthians que perdeu? Quem é do Palmeiras? Quem é do São Paulo líder? Quem é do Paysandu? Quem é do Remo que não caiu? Um, dois, três, vamos! Põe a mãozinha pra cima e grita. Pop Live, Pop Live. Vamos, Rodrigo! Prepara tudo, maninho! Hoje vai pegar fogo essa minha show! Batida! Batidão! Batidão! Um, dois, três, agora vai! Agora vai! Agora vai. velho. Pra me amar. Rebitando no Caribinho. Hey, hey, eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Bete, bete. Eu só te peço, que? Só mais, só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Quem é que vai ficar com o pop até 6 da manhã? Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. DJ Anderson no camarote. Aqui com o meu vereador gordo, rapaz. O cara não para de jeito nenhum, viu, meu irmão? Dalito Mixer! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o... Esse é meio dia arrebentando! O pop é bagulho louco, o pop é louco. O pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Tu é doido, meu irmão. Essa toca no tigre. Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Barbinha terrorista. De mão dadas não ia andar. Tá aí com a gente. Fala, Barbinha. O jogo virou. Como esse mundo. Se liga no sul. Não contou que pudesse mudar. E a galera do grupo Festa Particular e os Melosos, meu amigo de aquário. Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer na minha mão. Gente do Curió, também tá aqui presente, tá de volta no sul do seu coração, obrigado. Isso é pop, é caribinho. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, a pressão aumentou. Aumentando, aumentando. Explode o bagulho. Prepare esse tigre, gol. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Vai receber o DJ Nandinho Lagoa. As molecas já estão na fita. As DJ Elson Tom na fita. Os moleques já estão na fita. As molecas já estão na fita. Os moleques já estão na fita. As molecas já estão na fita. Será que tá na fita mesmo? Será que tá na fita? Será que tá na mão? Não sei, deixa pra lá. Vamos lá, no fim a gente vê. Eu vai. Não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase tá na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá... O que o gordo vai dizer em casa? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. De quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock. Foi do Ellison. Alô, Belly! Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Posso te torrar. Só liguei pra te falar. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê. E aí, meu parceiro, lá nosso sexo. A mina que mamou o bonde inteiro. Aqui com a gente, o Vesco, o garanhão do pop, bora, já Vesco. Tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem cá, tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem cá, tu come o boga. O Bruninho Fantasminha também tá com a gente. Pode crer, Bruninho, valeu pela presença, brother. Vou te falar. Tá faltando garçom aqui na da guarda, viu, meu irmão? Tá faltando garçom aqui pro nosso Vira no gol! O piranha, toma. Bora, Armandinho, cê tá arrebentando hoje no pop, eu botei fé agora, garoto. Toma, toma, toma, toma, toma. E aí, Maicon Castro? Toma, toma, bora, Didinho, bora, Didinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, isso é super pop, um som com... Advogado CS também tá com a gente. Agora é diferente do... E aí, hoje curtiu o pop e o som do seu coração. Mãe confiou. Maurício do Detran. Teu pai também. Essa galera é gente boa, viu, meu irmão? Grana e bens, BMW, Mercedes. Caí Cássio. Eu. Abraço pra vocês, DJs. Mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Teu menino apaixonado. Gerente Orelha. Por isso. O Dark Renan. Visitar a tua mãe. DJ Jonathan das Produções, valeu DJ! Tem que ficar MC Anjinho certinho pra casa. DJ Alexandre Play. Vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Toma galera do Coruja, salve! Tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Mais aqui, pai. Tua mãe confiou. Teu pai também. Live Super Pop. Simplesmente só as melhores rolando. Isso é Super Pop Live. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. GDK, patrimônio da empresa pop. Vamos lá! Mais pra esperar. Pode crer! Rosenberg Jr. arrebentando nos telões, meu amor. Do Caribe! Juninho! Lá no Bar do Lisboa, tá aqui com a gente! Esse já não perde uma segunda-feira aqui no Caribe! Obrigado, Juninho, você é nosso, maninho. Você, olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, esse é o Pop Live! Sofrendo com a minha dor, pelo teu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, a minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh. Bora que lá vem mais uma aqui no Caribinha Pop! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Bora, meu parceiro Alvinho! Pega na mão e assume. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Agora que chegou o fofão, meu irmão, cê é doido! Buscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pé de... Renan, da Toca do Leão! Padrinho do Tom Mix, eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. O Lourinho do Coqueiro, meio dia, tá aqui na frente do Águia de Fogo. Ele, Motora Abraão, DJ, o Batistão, o Batistão, o Batistão.

Quem é filho de Deus, quem acredita em Deus, bota a mãozinha pra cima, que eu quero ver, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Quem tá muito feliz aí por algum motivo também pode botar a mãozinha pra cima. Quem vai chegar só de manhã em casa, bota a mãozinha pra cima. Quem vai pro baile do Kevinho lá na Via Show daqui a pouquinho, sai do chão, do chão, do chão. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Sempre, sempre. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Esse é o meu compadre. Você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica... E aí, Rabigol? Quem foi? Tudo pronto pro aniversário da panelinha? Sai, alô, Ceará! Se distrai, quem fica, ficou. Sacode, vai! Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Para meu parceiro louro da cabanagem! Sai, olha o Renan do seu ladinho, maninho! Quem fica, fica. O beat da cabanagem, galera, tá arrebentando, arrebentando! Grande amigo Giovanni, o depósito, tá aqui com a gente na manhã, sem pressão, né, Giovanni? Ele é o cara que não gosta de aparecer muito, não. Ele é de boa, de boa. Valeu, Giovanni! Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Peraí, que aqui no Pop não tem esse papo de meio termo, não, meu irmão. Aqui é pressão pra todo lado! Lado, lado. Zezé, vem pra Ziquinha! Isso é Super Pop! Super Pop, live, live, live, live! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui. A gente bota é pra torar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer que eu boto. O Bruninho Pop também tá com a gente, a primeira dama. E as gêmeas da canção. Olha o Caio Pop aí, ali, para Lucas. Com bundão no chão. Vai paralisar com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com bundão no chão. Vai, mas gente, pressão. Tô por aqui junto com o meu parceiro primo, PS Marisco. Forte abraço, ele é Carol Brito. O Barbilha Terrorista tá te esperando aqui também. O bagulho tá doido. Renan, da Toca do Leão, tu sabe quem é, Nandi? Gente boa, Neton, tá aí presente com a gente. Você já tá no meio da galera, Neton, você é danado. Isso mesmo, isso mesmo. Pra falar a verdade, hoje, lá na Via Show, tem aniversário do Renan. E ele vai pra cima. Eu vou passando de mesa em mesa pra convidar todo mundo pra Via Show. Você e o meio-dia aí em cima. E o Ellison no camarote, fechado? Beleza, beleza, beleza! Isso é pop, velho! Então bora, vai! Cê bruxa! E deixa que o Vesco toma conta das meninas. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito novinha você dá show. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito novinha você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito. E todas as cunhadas do Bilu aqui com a gente, Bilu Mototáxi, aquele abraço. Tudo achou desse jeito, tudo achou desse jeito, tudo achou. Não... Rosa perdeu a identidade, quem achou, por favor, entregar pra ele aqui, gostou, né? Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando. Vai, parabéns novinha, ganha troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. E bora, bora, bora, bora. É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremer até. Aqui com a gente, rapaz. Treme, treme, treme. Um abraço pra você, garoto. Vou fazer se concentrar. Tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vamos, meu dia, por aqui com a gente, o Instagram. Todo o esquadrão da Nike de Marituba. Olha também o Baristarone, o esquadrão da Nike de Marituba, o Rafa e também o Rafael. Eita, meio dia danado. É assim, pra cima, pressão! Peraí, segura um pouquinho. Eu quero saber quem é que tá apaixonado aqui nessa noite. Bota a mãozinha pra cima se tiver alguém apaixonado aí. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Essa aqui é pra quem tá apaixonado, mas apaixonado de verdade no Caribinho, ó. Aí. Espera aí. Se você encontrou a sua pessoa de verdade, aquela pessoa que você estava procurando há muito tempo, pode juntar o dedinho com ele assim, ó. Pode tentar. Pode unir aí o dedinho, para ficar bonitinho. Fechar. Fechar com o dedinho unido, fica bem bonito, fica bem melhor. Libera, vai! Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Que bonito, hein? Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida e dar mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. Se faltar amor. O pop também é romantismo, viu, gente? Ser um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Pode unir o dedinho aí, gordo. O trato tá feito. Aqui não tem e fechar aquele círculo de amizade verdadeiro. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho. carinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo. Aí você já uniu aquele dedinho miudinho, esse dedinho aqui miudinho. Já uniu? Tá bonitinho, tá tudo lindo, tá tudo na paz. Preste atenção, olha onde a gente veio parar hoje, gordo. É onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te... Esse é o diferencial do pó. Mas um pouco que tu vai ver. Obrigado, meu grande amigo Dindinho, rapaz. Homem que comanda a TF. Lado do Maico Castro, cadê ele? Você é muito parceiro, meu irmão. Porque você não sabe o sentido de amar. Anda aí, Playboy. É nóis. Te segura que é pop, mano. Isso do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se provocar eu mostro pra você. E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer. Yeah. Eu vou beijar no seu pescoço devagar. Mas o vereador tá só passando pano. Fica, fica baba quando termina novinha. Novinha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Deixa, deixa. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. Conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é... Ei, garoto! Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou. Esse é um momento bem relax no show do Águia de Fogo. Pra galera curtir, pra galera dançar, pra galera beijar, amar. E deixa rolar, deixa rolar. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve seu amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como eu pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender. Rodriguinho, minha paixão. Da equipe 5, tá com a gente. Obrigado, Rodriguinho. Obrigado por demonstrar. Olha o Hugo, rapaz, vem aqui dar um abraço na gente. E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não... Dando um super beijo pra ti, Verê. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Elane, Rose e Laila, as meninas estão aqui arrebentando também. Obrigado, meninas! Abra o jogo, acabou. Pra quem só desenvolve o amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração vai por se machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. obrigado por demonstrar esse amor falso. Não, não, não, não, não, peraí, peraí. Essa não é muito a nossa onda. A nossa onda é o batidão. Super Pop Live. E você? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. Sacode, Caribe! A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só. Falando com a lua, peço teu amor. Mas o bola da GDK vai à loucura, bro! Tenho esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só nós dois, falando com a lua. Manda açaí e pimenta! Oh, oh, oh. Ai, que delícia! Aquela noite eu te esperei. É o Gordo Delícia. Eu tava chateada assim. Até saber. Tô nem aí. Tô nem aí. Tudo bem, esquece isso, passa. Se bonitinha, voltava ao passado. E faria até a gira ao contrário. Voltava aquele dia. E eu te deixaria. Mas eu não posso amargar aqui. Quinta-feira a gente vai pintar nessa quinta do Gordo Delícia. E te segura, meu irmão. Me dizer adeus. Nem saber, filho. Amor, segure sua. Vou levar a produção e tudo. Se foi amor, diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Não é amor. Olha o nosso parceiro Didi da Cave. Eu quero ver. Tá por ali com a gente. Bora, Didi! Eu quero ver. Não é amor. Criando, criando tendências. Paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Elogio! Tá tão difícil esconder amor. Fala, DJ Ellison! Tô aqui com meu parceiro Franjinha, lá da carroça. Opa! Coisa boa, né? Que gosto, né? Pois é, ele vai dar um abraço carinhoso em toda a galera do pop, até porque a gente foi logo cedo lá na carroça e o Franja tá aqui com a gente. É, Franja! Franjinha, grande Franjinha. É verdade, tá tudo pai d'égua, tudo alinhado já aqui no camarote, tá tudo pai d'égual. Segue o fluxo que eu quero beber, porra! Tá. Esse tá zica. Me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. Então bora, Caribe! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais. O empresário Rômulo. Se que pudesse existir. Da lanchonete, receita da casa. Assim, tá por aqui com a gente, amo Rômulo. Amor, recebe o mortadela essa semana lá com carinho. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar. Ele e o nosso fiel escudeiro, Jefferson Pó. Te dizer. Anjinho. Tem outra chance. Para DJ Ellison. Aqui com o nosso vereador gordo, maninho. O que que tu diz? Gente da mais alta competência, né, Ellison? Pois é, ele não poderia deixar de dar um abraço na gente aqui, gordo da GNA, simplesmente vereador mais votado. Aí, Ana Ineu. Alô! Alô, família Pop! Edson! Rapaz, a gente tá numa onda desde cedo. Vereador gordo do Aurá, mais cedo. Ele uma viagem radical nas asas do Águia da Amazônia. E depois a gente foi dar um balão de carroça lá da Via Show, da Carroça da Saudade. E a gente não poderia deixar de encerrar com chave de ouro aqui na aparelhagem que é referência do estado do Pará. Pop Live! Mas Edson, nunca é tarde pra gente parabenizar esse cara que com certeza essa semana que passou esteve no peso. Meu irmãozinho, rapaz, uma saudade de falar assim, meu irmãozinho. DJ Nandinho Pressão. Nandinho! Parabéns! Obrigado, meu irmão. Que papai do céu te abençoe. Obrigado. E te dê muitos anos de vida. E muito sucesso. E que as bênçãos de Deus te peguem de guarda-chuva fechado. Para que as bênçãos do Senhor te cubram da ponta da cabeça até a planta dos teus pés. Sabe por quê, meu irmão? Porque tu merece. Parabéns. Obrigado. Muitos anos de vida. E um abraço do vereador Gosto do Aurá. Quero abraçar aqui meu irmãozinho Fábio que se passa, sua primeira dama Neide, toda a família do camarote e meu diazinho. Não adivinha, mano. Arrebenta! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Mas quem sabe faz ao vivo! Traz o bolo! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Obrigado, vereador! Sei que vindo de você é muito verdadeiro. Escuto sua voz sussurrar que é só meu. Live. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? O ar. Olha o mamão. E eu respiro. Lá do Vira Peso, tá revitando desde cedo. Neto da CL. Te amo. Do doidão, já foi? Lindo. Então dá-lhe mais uma, Dona! Yeah. Sei que todo mundo está feliz. Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. Olha, gente, se você que achou a chave de um carro, pena que você partiu, mas aqui... Por favor, entrega aqui na retaguarda do Agrifogo Super Pop, tem gratificação, tá ok? Pode crer! Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Bora, Dieguinho! Dos bobinhos! Pai. Preciso te amar. Isso é marcante, ó. Se liga, velho, vai. Hilda Super VIP tá de volta lá da sua primeira dama, Mandinha. Acho que hoje saiu mijo, não tem jeito. Por aqui, cadê você, Tom? Tá Chorou um dia por alguém muito especial. Meu irmão, ele lembra dele. Alô, chifre. Ou sonhei demais. Gerente Orelha. Mas não vou deixar. O Jonathan. As produções. DJ Alexandre Playboy. E estarei aqui esperando. Toda a galera do Coruja Saúde. Pois um grande amor não se esquece jamais. Parceiro Daniel Tenório, rapaz, tá aqui com a gente. Amo você. Fica arrebentou na Vila do Carmo. Empresário de Bruno e Trio. Tá por aqui com a gente. Valeu, garoto. Dá-lhe mais uma do Olivia, não. Vai, vai. Isso é Super Pop. Super Pop Live. E aí, Ronan? Te senti. Da cabanagem, né, Moninho? Você é a primeira dama, Maísa. Família Pitty. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar. É dia 27, é aniversário dele no Pop, o Caio do Crau, meu irmão. Tudo que vivemos, tudo que esse dia, amor, muitos periquitinhos. Essa história não pode acabar. Volta logo, jogador oficial, amar, Edilson Assis, doutora Rafael, Jeguinho Caçador, amor, o Maicão das Marcantes. Volta logo, baby, vem me amar. Oi, maninho, tá por aqui comigo o Carequinha Chumê e o Diego Batista, o homem da coruja. E o dia, manda aquela marcante agora, garoto! Tá bonita a retaguarda do Agripô. Todo mundo cantando, todo mundo curtindo. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora. O empresário skate. Sofri. Também tá por aqui com a gente. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque. Lateral é delícia. aqui com a gente. Volta pra mim. Pode crer, da panelinha. Bora, bora, bora, bora, bora. Que lá vem mais uma, que lá vem mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Um, dois, três, vai. Super Pop. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado. Mas em seu aqui no Caribe Show. E agora? Como um anjo em minha vida. Você surgiu em machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz: por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. E deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora botar a galera pra viajar e bola! Patrimônio da empresa Pop, vai bola! Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Eles estão aqui do lado arrebentando. De novo. Eu quero ouvir vocês, hein? O meu amor vou te dar. Vem te embora! Vem, amor! Vem pra cima! Vem aqui! Vem me amar! Eu quero ouvir vocês bem alto! Eu sou eu sou GDK! GDK, meu irmão! Eu sou GDK! E pra sempre eu vou ser! 5, 4, 3, 2, 1! Achou chave de um carro, por favor, entregar aqui na retaguarda do Águia de Fogo, garoto. Tem gratificação. É Super Pop TF. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. TF. Meu coração é Super Pop TF. E TF. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. DJ. Vai, Crau. Crau. Crau. Equipe Crau. Olha a galera do Crau aqui na retaguarda. Vem que aqui tá bom, é bom. Bora, Jorginho, tá por aqui comigo, Neto Série, rico e bem novinho, super acompanhado da primeira dama. Tu conhece o mamão do Vero Peso também, Jorginho? Eu vou te contar, viu, Tony, é muito parceiro, mani. Tem uma galera aqui, o Dudu Doidão, o Nenê Datinas e aqui do ladinho o Robigol das Colinas Vermelhão. E hoje lá no Via Show, que vai ter, Anjinho? O aniversário da nossa panelinha hoje lá na Via Show. E os caras estão arrebentando, os caras estão se preparando. E se não me falha a memória, vai ter dois camarotes fechados lá pra panelinha. Meu irmão, muito uísque, muita cerveja e muita pressão pra panelinha. Hey! Hey! Hey! Hey! quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Panelinha, velho. Essa galera é uma tremenda panelinha. Esse ará! Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Verdade, meu irmão. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Bicho, olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. E deixa assim no batidão, deixa assim no batidão, deixa assim no batidão. A gente não pode deixar de tocar essa música aqui, até porque... Eu não vou lhe dizer que é equipe, não vou dizer nem que é galera, se é uma família que tem uma história muito grande. E eu tenho certeza que eu sempre vou levar pro resto da minha vida na veia. Porque eles são considerados também o... Já tá aqui comigo. Fala, Renan Céu, Daí Moranguete, toda a galera do Coruja Saúde. E aí, Dark Pop, essa daí, alô, vereador Gordo. Ei. E o super pop surgiu e vai sobrevoar. DJ Alisson, Juninho, Betinho e Josimar. Se ficar, o tigre come, se correr, o tigre pega. Se ficar, o tigre come, se correr, o tigre pega. Se ficar, o tigre come, se correr, o tigre pega. Se ficar, o tigre come. Rapaz, ele tá furioso agora, meu irmão. Pega as 1100, bota pra acelerar. Hoje eu sou delas, pode encostar. A firma é milionária, tipo carro forte. A resenha tá formada no meu camarote. O saldo tá botando na pressão. E as novinhas vão descendo até o chão. Daquele jeito, eu tô firmeza. Desce mais um combo aqui na minha. Chega mais aqui, tô mixando. E olha o fera, e olha o fera. O Tigre Saldi é o fera da galera. E olha o fera, e olha o fera. O Tigre Saldi é o fera da galera. DJ Alexandre, pressão. DJ Gordo é do povão. Tem o maestro, DJ Pedrinho. A fera tá solta, cuidado com os curinho. Esse trio é fera. É uma guia de fogo.